onde andei, as histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Tem pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV, personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz, entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Desbotam alguns, uns ficam iguais, entre corações que tenho tatuados de você, me lembro mais. De você, não esqueço jamais.